Você não sai dos sonhos meus. E quando você disse adeus, vivi num beco sem saída. O sonho virou pesadelo, a minha vida um desespero. Depois dessa sua partida, e cara a cara com você, eu nem sei como te dizer que esse amor nunca passou. Eu passei noites acordado e não te via do meu lado. Quase morri por esse amor. Passou, passou como um vendaval em mim. Nessa história passou, pode seguir seu caminho. E eu me viro aqui sozinho. Nosso amor acaba agora. Nem sei como te dizer que esse amor nunca passou. Eu passei noites acordada e não te via do meu lado. Quase morri por esse amor. Mãozinha lá em cima. Passou como um vendaval em mim. Nessa história passou, pode seguir seu caminho. Que eu me viro aqui sozinho. Nosso amor acaba agora. Passou como um vendaval em mim. Eu me entregando assim, como um pouco nessa história. Nosso amor acaba agora. Nosso amor acaba agora. Nosso amor acaba agora.